A festa que você merece. Merece. Ele faz acontecer. Acontecer. Maestro DJ Valdo Alves. Valdo Alves. O DJ mais querido da região. Veio pra tocar de tudo, mas tudo de verdade. Vanguard. É, Vanguard, o treme tudo. Quem nunca amanheceu tomando essas umas cervejas com essas músicas assim, boneco, tá considerado. Eu sou o vencedor, o João Serginho. Fala, Serginho! Angel e Josiane. O meu amigo Jefferson Márcio, muito obrigado a você, Jefferson. Toda a comitiva por ali, fazendo ver hoje. O meu parceiro Edmilson, do programa Janelas para o Passado. Fechado o nosso Dia das Mães. A festa do programa Janelas para o Passado, mais uma vez, traz o Vanguard. De você, a nossa noite só vai começando. E o Vanguard tá tocando mais uma vez em Guarajuba. Essa é mais uma produção do estúdio. Aí o Pet vai lembrar. Pra gente que nunca amanheceu na vila desse jeito, meu irmão. A onda é pegar o teu pacote de cerveja e beber com a gente. Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. Tá começando, tá começando. Bora, Iranzino. Pense no tempo bom. Pra quem vende o sapê, alô, Tazinho, liga, sabe, tá começando, Tazinho. E tu sabe como o Valdo faz. É uma viagem no tempo. Vanguard. Pra começar mais um show, a galera gosta. O Rafael do Chapadão, o Paulinho Segurança. Fala, amiguinho. Aniversário do Paulinho hoje, hein. Sou um homem certo. Parabéns, Paulinho. Quero com você, ao seu lado está bem. Viva sonhar. Se meu prazer enorme estar aqui em Marapani. E essa galera de Guarajuba gosta muito do Vanguard. Então hoje é dia de retribuir o carinho de todos vocês. Aquele abraço do Valdo, do Famino, do Valpressão. Se liga na contagem. Um, dois, três. Pra começar. Pega das aparelhagens. Fala primeira. Vanguard. Isso. Vibração. É o som do Vanguard detonando! Treme tudo! Vanguard! Passe, liga, se liga! Se liga na contagem! Um! Um, dois, três! Break, break! Bora, meu designer! Um, dois, três! Se liga na contagem! Vem, vem dançar comigo, brega das aparelhagens! Vem! Um, dois, três! Vem fazer o ver! Vem dançar comigo, brega das aparelhagens! DJ Cobra faz a festa com Imperial. Clube do Remo com o Haroldo da Gil. E o Valdo! Faz a galera dançar. E o Fabinho. A galera dançar. E o Valdo! A galera dançar. Todo mundo curtindo. DJ Jailson faz a onda com o Transação. DJ César manda brasa com o Super Som. DJ Brasil tocando tudo. Agora canta pra mim! Agora o DJ Valdo! DJ do Vanguard é quem vai detonar o brega das aparelhas. Pra começar! Joga, joga o bracinho pra cima. Faz um vezinho, faz um vezinho. Chegou, só no povão. Começa a posição, poderoso vai dar. É pra gente curtir. Tudo que exige, CD pro bar no limite. Negro, e a gente vai se embriagar muito. Nessa noite só quero dançar. Ainda temos o cardápio da pata do caranguejo, gente. Coxinha, massa de caranguejo, farofa e vinagrete pra galera, batinha frita e sopa de caranguejo. Tá uma delícia, já passei por lá. Sabe como é? Só quero dançar. Venha sentir o calor. Canta pra mim no Vanguard. É só amor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou louro negro. Carlos Vá. Hoje vou louro negro. Forever do Desade. O nosso produtor oficial. Essa aqui foi no começo de tudo, ó. Nosso amigo JP, saudade, muito obrigado, JP. Vem pra versão, hein? Curti o melhor som, é estéreo e medir. Vanguard. Vanguard Santos. Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. É o treme tudo. O treme tudo. A galera provou. E o Fabinho no comando. Faz você dançar. E o Valdo. O treme tudo tem história no Pará. Aparelhagem de mais de meio século tá aqui frente a frente com vocês. Fala pra mim, fala! Eu vou dizer. Quem é o Vanguard, joga o bracinho pra cima, faz o V, faz o V, faz o V que eu quero ver, faz! Eu vou dizer qual é a faz o V sendo taxista! Eu vou dizer qual é considerado gastador! O que faz você dançar? É o Vanguard, o treme tudo do Pará. Olha o Pete, olha o Pete! Ele vai lembrar do tempo bom, do tempo bom! Vai, vai, vai! O melhor que conquistou meu coração. É o som que agita a multi. Loucura! Loucura! Pra mim, porque essas músicas não cedem. Ele que eu vou dançar. Everton Designer. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Cadê o gerente? Cadê ele? Ei, gerente, paga uma pra mim aí, gerente, vai. Gilson's Lanches. Empresas Bom Preço de Curuçá. Rafael do Chapadão, que gosta muito quando a gente toca assim, meu irmão. E quem não gosta, nego bandoleiro? Tu sabe que é nós. O Adelso dá valor. Joga fumaça pra mim, produção. Agora é com o Bandido. Agora é com o Raul da produção. Chegaram pra somar junto com a gente também. Põe o cenário pra tremer tudo. Tá uma loucura em Guarajuba, Maria. Bora pira, bora pira, vai. Se liga aí. Chegou o super frio, promoção. Ele chegou pra ficar. É o que melhor dá um recado em Castanhal. Sente som. Sente som. O nosso som vem com a gente anunciar. Fala, Loro, prestação, não me abandona, maninho. O nosso amigo caiado lado direito. Boneco Tato. O considerado das Tatos está comigo também. No Pará, e a Luciana. O nosso som vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som. Os Cobra Verde por aqui pirando tudo também, ó. Esse trio tem qualidade digital. É um show, vem se ligar. Onde ele toca, faz sucesso. Fala, Moreninho, você da família está ligado. Sente só o nosso som vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som. Paulino Gama. Anunciar, sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Bora detonando mais uma! Hora de mica, te segura hoje, meu irmão. É o pop som. O xodozão de Curuçá. Maestro DJ Valdo Alves. Você chegou. Paulino! Veio pra mim. Não te esqueci jamais. Você chegou. O nosso amigo Catitão Jaquino. Pela cara de... Alzi Carvalho, muito obrigado. Enfim, chegou. A Rai também, o Naldo. Parou. O Pedro Dourado, todo mundo junto. Essa galera que sempre faz o bem. Agora eu vou. Tira esse som que me faz sonhar. Olha, Edmilson, meu secretário veio, viu? O nosso secretário de pesca tá na área também. Me faz sonhar. Esse é um legítimo vencedor. Super pop som me faz sonhar. Vai. Super pop, super pop som. Me faz sonhar. Super pop, super pop som. Me faz sonhar. Ah, na, na, na. Alô, família Trindade, toda a galera com a gente também. A parceria tá fechada com a família Trindade, meu irmão. E esse CD daqui a pouquinho vai rolar por lá. Maestro DJ Valdo Alves. Tá começando, vai! É, não tem bumbum, não tem bumbum, não tem bumbum. 3, 2, 1. Bandoleiro, é o carro do Luizinho esse aqui, ó. É do carro do Luizinho, ó. Vai! Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro... Ê, Luizinho, segura o meu. O som é de qualidade, você vai se amar. Não entra no carro, não! Mas quem entra nesse carro é comida, por isso que o nome dele é marmita. O meu parceiro Caio tá por ali, rapaz, sentadinho, por isso fazendo o médio mandando no meio. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro... Carlos Bar, você trouxe toda a nossa galera sempre fazendo ver na região. Se amarrar. O Juan Figa do Diacho tá muito quieto hoje. É comida. Sentou por ali, estacionou. Por isso que o nome dele é marmita. Vamos lá. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Vem, vem. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Vem. Entra no marmita. Doze ligaçada. Vem curtir o som. Gatinha, vem pra cá. Entra no marmita. E vamos passear. Tô sabendo... E o Cruzeiro do Candeu ganhou hoje. E pra completar aniversário do meu parceiro Robson. Robson, parabéns pra você. Feliz aniversário, maninho. Daqui a pouquinho tem os parabéns pra você. Gira o pé, gira o pé, gira o pé. Alô, Pete, valeu a pena vir hoje, mano. Essa aqui é o tempo bom, o tempo bom, o tempo bom. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you... Chega mais pra cá, pra frente, vem! I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Galera que tá no fundão, pode pegar sua mesa. Principalmente tá aí no salão com a sua mesa. Dá um chega pra cá, gente. Vem pra frente fazer o um ver. Que tá uma loucura total. E a gente vai até de manhã. Alô, Patrícia Raia. Quero você aqui na frente com toda a nossa comitiva. Vem pra cá, mulher, vem pra cá. A família tá na farra. Chupa, meu irmão. Meu irmão, pelo amor de Deus. Devolvou. O Raul e o Vandinho vai girar, vai girar, vai girar, vai girar. Segura a Angel por ali, ó. Ela dá maior valor nas marcantes quando o Valdo toca assim, ó. Angel e Josiane, do bar No Limite. Aqui é pressão do começo ao fim. E diga ontem, foi uma loucura total por lá mais uma vez. Atrevido como ele é, faz o som como você. Família Trindade, vocês! A inovação do... Pega tua mesa, gente, vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente! Mas como a família Trindade, fica mais fácil pra gente enxergar vocês. A gente tem uma afinidade muito grande com a galera. E tem muita gente que tá intocada por aí, ó. Alô, Cururu, cadê você, Cururu? Joga teu bracinho pra cima aí, garoto. Chega mais pra cá, pra frente, vai ficar legal, vai! E a gente vai enxergar aqui na frente, ó, o Everton Design. O Conselheiro das Tatas por aqui. O Lolo Prestação. A minha Trindade. O Nego Bandoleiro. O Carlos Bar. Aí fica fácil a gente ver você, viu, gente? Chega mais pra cá, pra frente. Que tá começando. Começando. Só pra quem lembra do tempo bom no Vanguardazinho. Vai, vai. Site Melody Brasil, Melody Pará. E o nosso canal Master CDs no YouTube. Tá ali pertinho, o povo é que pediu. Do Pop Souza, pelei para o Brasil. Tá ali tozinho, o povo é que pediu. Olha aí! Do Pop Souza, pra moleque do Brasil. Ele é original, não se deu dor, originaliza. Tô mandando esse recado, é o pedido. Everton Designer. O melhor produtor da região veio fazer o V hoje, meu irmão. Aí mexe com você, pois você... É nome e sobrenome. Vamos aí, Betinho, que a galera quer dançar. Dali, Tozinho. De engraçado. Do Pop Soul, de Belém para o Brasil. Aí mexe com você. O Paulinho Gama. O João Passatempo, os Cobra Verde. Tão juntinhos e misturados no Brasil. Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Soul, de Belém para o Brasil. que eu tô enxergando a galera agora. O meu parceiro Juscelino também tá com sua primeira dama fazendo V.O. Joga o bracinho pra cima, faz o vizinho, faz o vizinho. Aquela sequência que dá certo, vem, vem. Vem cá, te pote, vamos dançar. A banda surra é quem vai. Só pra aquecer. Alô, galera, vem agitar. Bora liberar o salão, vem pra cá pra frente, você, vem. Comunidade bregueira, temos a noite inteira pra dançar bregadela. Mais ou menos assim, eu danço com essa animação. E fico fascinado com tanta animação. Vai! Cadeira, tua mesa, vem pra cá pra frente. Vem! Você só vai embora às 6 horas da manhã, viu, gente? Quem tá bebendo aí com estilo marcante, vai jogar o bracinho pra cima, vai fazer o V com o Valdo, com o Fabinho, com o Valpressão. Eu quero ver todo mundo cantar e curtir essa música aqui agora! É impossível você não tomar uma. Escutando essa música que o Valdo vai tocar pra você agora. Agora! O Ponte do Madrugadão. Pararam que viram, já estão na área. Quem sabe pode cantar aí embaixo. Canta pra mim, vai. Só eu sei. Essa música é muito linda, gente, ó. Porque a nossa vida em rotina se transformou, não foi? Transformou. O que você quer agora? Fala pra mim. Pode cantar mais. Sei que a gente pode ser. Canta aí, Gil, canta pra mim, vai. Nosso amor não morre. Volta! Volta mais. Olha a galera aqui na frente, vai minha trindade de peso, meu irmão. Do Vanguard é a nova sensação do Pará. É agora que o cara pega mais um balde, meu considerado status, desse jeito, vai! Foi como no filme. Eu sei de agora. Tudo aconteceu. Há uma cerveja aqui no comando agora. Eu tirei com um beijo. E Paulinho, aproveitar que eu tenho aniversário, hein? Parecia um sonho. Isso, Paulinho, chega aqui comigo, vai! Bora cantar, gente. Quem tá afim de rock doido hoje? Quem tá afim de amanhecer aí? Quem tá afim de amanhecer, hein? Meu Deus, por quê? Quem sabe pode cantar comigo? Vou baixar! Vocês! A distância. O quê? Me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Guarajubão! Que saudade! E a família Lobo Saúde! Levou você pra longe. Onde você está? Gustavo gosta, o primo Edson, o Gustelinha também, ó. O Pete, muito obrigado você, alô, Chimiga. O Robson, toda a galera aqui que veio. Fala, Cururu! Ele chegou juntinho. Canta aí, Gil, canta aí, canta. Eu sempre relembro. A Josiane vai à loucura com essas músicas aqui. Os dias felizes. Juntinho, juntinho. Que passamos juntos. Vanguard. Marcou meu viver. Alô, Timica, pode cantar, Timica, pra mim, vai. O tempo passou, mas não consegui. Esse CD vai atravessar todo o estado do Pará e vai tocar com a galera do Maranhão. Um abraço toda essa cúpula aqui em cima e embaixo, CD do Vanguard. O Paulinho Gama, meu vereador. O Kennedy do Palio Trimitudo de Castanhal. Fala, meu empresário Kennedy. Sabe que é nós, meu irmão. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Só vocês. Isto é amor de... Adeus do Pão do Frango, vai. Amor pra recordar. Segura, Everton, deixa ele agora! sucesso! Estou dividido. Dividido pelo quê? Pelo quê? Entre o meu amor e o... Tô gostando de ver aqui embaixo. Bora cantar bem alto, vai! Desde que ela voltou. Dá um gole na cerveja e canta com o maestro, canta! Já não sei mais o que é certo. Só vocês! Difícil é decidir. Qual das duas, hein? Qual das duas é certo? Um abraço aí, Pretinho, também, do Arjubal, ele. O Andrezinho, do Arapijó. Eles formaram o bom de vieram pro Vanguard, meu irmão. Qual das duas é certo pra mim? Aquelas que não cedem pra você. Vai! Absolutamente as principais. Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. E a família tá na farra. Canta comigo. Ela veio assim. Foi. Foi tão de repente. Edson Gustelina. Tudo aconteceu. Mais uma fronteira. Não sei explicar. E não é normal. A galera de Guarapani pode atravessar, viu? Próximo final de semana, né? Vamos estar na cidade de Magalhães Barata. É só atravessar pra Cafezal e deixa o resto da família Vanguard, meu irmão. O Festival do Caranguejo, gente. Uma das maiores festas do município de Magalhães Barata. Sábado e domingo que vem. Sabe quem toca lá? Tu não sabe, eu vou falar. É Vanguard. Isso é amor. Equipe Pega Fuga. O Lúcio. Lúcio Eletro Soares. Chega primeiro. O Maru 3D também. O Everton Design. O Judinho com a gente aqui. Vencedora. Vencedora. Hoje é aniversário do Robson, todo mundo junto aí, hein? Vencedor. Só quem sabe pode cantar, que eu quero ouvir. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. Em meu coração que só te quer. Do Senadino, marcando presença no Vanguard, o Amaral, o Bruno, o Seguro, o Jabuti, fala de mim, está fria a madrugada, fico a te esperar que nada, sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim, vai cantando, vai bebendo, com 2 segundos pra te amar, meu amor, me diga, o JB Saudade, galera dos, a galera toda solo, hein, sorrindo a me olhar, aqui no Vanguard, o Neco tá, te segura por aí. Sonhar. Tu sabe como é. Lembro tudo que a gente viveu. E eu te perdi. E bate fácil. Verdadeiro. Bora ver se a produção tá afiada mesmo. Joga fumaça aqui pra mim. Joga fumaça, produção. Joga fumaça, joga fumaça. Bora tremer esse cenário. Giro que o Pará consagrou! Eu quero saber se tem alguma mulher desimpedida aí, solteira hoje. Alguma mulher que foi esculachada e quer dar a volta por cima hoje. Manda puro desejo, como diz Léo. As mulheres que não dependem de homem pra nada, dá um gritão pra mim que eu quero ouvir, vai! Canta, mulherada, agora! Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mais o quê? Mais o tempo. O mundo gira, o mundo é mal. Júnior Pereira, secretário de pesca, muito obrigado, Juninho. O meu cabelo me valoriza. Ele já é patrocinador da festa. Eu, o programa Janelas para o Passado e 2020. Quem toca? Vanguard. Prepara tudo, Edmilson. Eu penso que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, quem sabe canta? Que eu ia chorar por você. Meu parceiro Johan, a Luísa, vieram de Belém curtir o Vanguard no Festival do Caranguejo, Guarajuba. Bora girando! Um show de imagens e efeitos! É o Vanguard chegando, Guarajuba! o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho. Bora cantar, bora beber, vá! Moleque do Melody e DJ Brown. Só quem sabe canta bem alto que eu quero ouvir, vá! Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas é tempo pra tudo, tudo no seu. E depois que a chuva... Depois que a chuva cai... Família Dona Farra também. Já no 20º pacote de cerveja, meu irmão, pelo amor de Deus. Lute, não desista, tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Veja no mar, veja no mar. Veja no mar, o pescador tão só não desistiu. Olha o peixe detonando por aí, meu irmão. Esse peixe tem história, meu irmão. Hoje é o Ciro de Vista Alegre, Nossa Senhora do Livramento. E eu vou dar uma volta por lá, viu? E depois, tu sabe, né? É Guarajuba de novo! E o Valdo toca pra galera curtir, dançar de montão. Maestro, DJ Valdo Alves, DJ Valdo Alves. A sinfonia perfeita entre a humildade, o respeito, o profissionalismo e o sucesso. Bora, meu vanguarde! Se é pra fazer aquele CD que a galera vai escutar, manda! Até de manhã! A gente vai fazer bonito, ó! Eu saio, eu bebo. Sabe aquela sequência que todo estado paga ingresso pra curtir no Vanguard? O maestro toca pra essa galera que tá afim de curtir hoje. Aqui em Guarajuba! Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Puxa ela pelo braço, vai! Pensar na pessoa certa e fazer a boa errada. Aí você fala pra ela, delicinha. Oh, minha delicinha, eu vou dar pra viva minha. Coisa boa demais, vai! Oh, minha delicinha! O Elias! Elias Neto! E o Genino também! Aquela mexidinha! Junto com a Juliana, aqui no Vanguard! Aquela mexidinha, só você que tinha! O Paulinho Segurança que gosta! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha! O nosso amigo Miquinho, Rafael do Chavanão! Rafael! Oh, minha delicinha, volta pra vida minha! É você e ela agora, vai! Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Deixa eu me apresentar para você. Muito prazer, o amor da sua vida. O amor da sua vida chegou. As outras são outras, nem quero saber. Meu papo é reto e as curvas. Cacetada violenta. Você será a altura da sua vida. Sei que você é baixinha, mas a gente se combina. Eu não tô de caô, vê se a... Aproveita pra dançar agora, daqui a pouquinho tem pressão. Na prateleira, aproveita a promoção. Compra o meu beijo de brinde, leva o coração. Pode parcelar até mil vezes no cartão. Se quiser, leva de graça e arrasta pra sua casa. Eu tô na prateleira, aproveita. Ô, música pra dar sede, viu? Compra o meu beijo de brinde, leva o coração. É isso, meu irmão. Pode parcelar até mil vezes no cartão. Anderson Piton! Leva de graça e arrasta pra sua casa. Fala pra ela agora. Me deixa eu me apresentar para você. Muito prazer. O amor da sua. Mais uma vez, fala mais uma vez. Deixa eu me apresentar para você. Muito prazer, o amor da sua. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que vai. Você ficar carente. Edson Gustelina que gosta. Te devolvo pro seu titular. Na verdade, ele dá valor. É a história da vida dele, cara. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Só quem é da paz, quem é do amor, joga o bracinho pra cima, faz o ver. Ser discreto, encher. Olha, você que não dança, corpo, você bebe. Teoricamente tinha que ser. Apenas o quê? O quê? Apenas um. Agora, Guarajubal, responde pro maestro Valdo Alves. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor... instante. E o Flávio Monteiro gosta desse jeito. A equipe Barça, o Xande, o Tico, o Adelso do Ponto Frango. Obrigado vocês sempre, cara, sempre. Como é que faz? Quando o quê? Quando o amante quer ser algo mais. Alô, Caiá. Quando o amante quer ser algo. Eu sei que o meu padrinho considerado das tatuas deu certinho. Mais do que um. A Luciano Loro Prestação. Mais amor. Considerado você é nosso. Quero te ver acordar sem maquiagem. Eu nunca imaginei que amar alguém assim. É a música mais linda do momento. Eu amo o teu jeito, teu cheiro, teu beijo. Amo o teu sorriso. O Carlos canta pra ela. Foi Deus quem te mandou pra... Canta, Carlos Bar, canta. Eu vou te amar até o fim. Meu coração é todo seu. É nessa hora pente que o cara fala. São vale a pena vir no Vanguard sempre, meu irmão. Quando estou com você, eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ver o seu... Amigo Renildo, o Renatinho, lá de Porto Alegre. Quando estou com você, eu esqueço... O Caio Nego Bandoleiro. Sou a pessoa mais feliz. O nosso amigo Luizinho. Eu faço o que for pra ver o seu... Ó, Luiz! Dona da minha vida, tudo que eu preciso. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar... Fala pra ela assim, amor. Amor, eu quero... O Kelto Batata Louco. Suporte. E aí o Modesto. Galera do Bembeca. A primeira dama do gerente Wanderson, meu irmão. Estou no Vanguard também. Lembra da gente no seu quarto, lembre. Guarajuba, dá um gole na cerveja e canta comigo agora. Não vai saber o que fazer quando a Bete bate. Isso, Juscelino. Silêncio trazer. Mostra o talento, vai. Não vai saber o que beber. Joãozinho Moral. Não... Meu Gustinho Vanguard e Gacenal representando a cidade, mandei. Não vai saber o que fazer. Quando? Quando a Bete bater. Aí o cururu tira o chapéu, sempre, não sempre, sempre. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Onde arrumar as malas e vem morar com os meus sons. Bora dançar! Pra gente dividir a cama e os planos. Olha que é você e ela, vai. Já imaginei a gente. Como é que tá o teu coração, Irãzinho? Tá tudo tranquilo, tudo perfeito? Ainda está carreira solo? Aceitando currículos, né? Pronto. E outra. Jardim de amor pra gente cuidar. Puxa ela pelo braço e fala assim: vem! Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém. Diz... Meu amigo Helder, também o Matheus. E o Moreninho no apoio sempre, meu irmão. Quero só você e mais ninguém. Vanguard. Digo sim, você diz também. E o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vai ficar tudo bem, eu vou superar a sua ida. É só as melhores, ainda te... porque Guarajuba merece as principais. Mas dessa vez sou eu quem vou querer de... É todo mundo curtindo, se divertindo, bebendo. O Dax já está lá fora. Alô, Kiki. Sua... Um abraço com muito carinho pra você, meu irmão. E essa primeira dama. Não pense que eu vou chorar. Com minha e mulher é o que não... Faz o coração, faz! Faz o coração aí. A minha Trindade, família Lobo Saúde. O Voyage Saúde também, todo mundo junto. E hoje, domingo, o Valdo vai lá com essa galera. Faz o coração! Aí, fala quem quer ser meu amorzinho. Eu tô querendo alguém pra me amar. Mostrar pra ela que ela não é a única. Só estou eu sentindo saudade. Não tô curtindo essa vibe. Todo Paracuxi. Vai bater a falta minha em você. Só que cê nem... Eu te falei que é as melhores, sempre, sempre, vai. Terminar com ele é fácil, ficar sem é fácil. Seu sorriso na sua foto é seu marketing. Convence. E a família Teixeira junto com a gente, ó. Não vem me fazendo ver que tá tudo bem. Não para curtir. Economiza o sofrimento, vai. Já tô te adiantando. Que a saudade dói demais. Dói muito no peito, né? Se achar que dá conta, então vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrer. Mas drama não, economiza, vai. Economiza, o sofrimento vai. Já tô te adiantando. E a saudade? Que dói demais. Sempre dói, né? Se achar que dá conta, então vai. Essa é a melhor parte. Você tentando me esquecer e morrendo no quase. Meu coração te procura. Vocês! Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. O Jefferson Marge Marapani! E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Maestro DJ Valdo Alves. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Everton Designer. Você tá rindo aí, eu sei. Porque eu tô rindo aqui. Gilson's Lanches. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Anderson Piton, pra mim um dos melhores chegou, meu irmão. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso viu. Por ele enfrenta o sol ou o frio. Você tem que vai rolar em Vista Alegre daqui a pouquinho com a galera aí, vai curtir o Círio. Meu coração, e depois rola aquela resenha na casa do primo Guilherme. Disse é isso, isso. Hoje a gente traz ele pra cá, de só barrado, pode crer. Por ele enfrenta o sol. E a família Teixeira em peso, meu irmão, ó. Em Acapulco ou no Paris. 007. Com um sorriso cativante. Essa é a música muito linda também. E esse perfume que confia. Na verdade, o repertório do Vanguard hoje. Não tem jeito de fugir. Agradecer o Val Pressão, o Fabinho. Nesse amor que eu sinto. E a festa vai até meio-dia hoje, viu? Talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas. Na verdade, é feriado, segunda-feira, aniversário do Robson. Talvez tenha. Lá em Jussateu, aí a gente decreta feriado municipal. Pensa você. É, Robson! Não sei se serve. Oi, safadina. Sei. Um beijão do Valdo pra você, minha linda, viu? Ela veio de Vista Alegre, ela é vencedora. Vencedora. Pois somos. Valeu, safadina. Me salvar. E o coração? Coração em chamas. É isso que eu sinto. Eu venço o medo se for pra seguir. O parceiro Janderson. Se for eu. Multimarcas também, a galera da Cuba, lá de Marudã. Mas desde que fale. Alô, Marudã. Ouvidos, agora te chamo. Pra dizer te amo. Me dei a você. É nessa hora que o Gustavo chora, meu irmão, ó. Na sua perfeição. Conta o coração, Gustavo. Coração em chamas. Joga a cerveja pra acabar, meu irmão. Coração em chamas. É o Valdo tocando. Vai. Agora vai, eu encontrei uma pessoa melhor que você. Do que você. Ei, Gil, gosta muito, né? Nunca mais eu. E aí, José? Eu vou sofrer por causa de você. Vanguard. Com alguém que me dá valor. A gente tem tudo. Prepara pra pagar a produção, tudo, vai. Tudo menos amor. No caqueado. Me atualizei em outra boca. E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer. Só deu você, só deu você. Aí, produção. E naquela cama não tinha nada. Mais uma vez. Só deu você, só deu você. Onde conheci, depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Eu tô muito afim de beber, de curtir, de dançar, de amanhecer, não sei vocês, ó. Ela abrindo cerveja com. É por isso que hoje, como sempre, a gente vai tocar de tudo para todos. E eu, pra eu parar de chorar em cima da. Zap, zap, não tá dando certo mais, ó. Eu vou trocar meu celular. Pelo quê? No Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida. Alô, Flávio Monteiro, compareça na frente rapidinho, Flávio. Mata, não. Urgente. Essa internet virou arma na sua mão. Troca o celular, troca! Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Fala, cururu! A história dele. Eu vi mais um vídeo seu. Eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata. Obrigado, Louro. Essa internet virou arma na sua mão. Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar? Mexendo no coração, vai. Ai, se cantou. Olha o Réveillon. Equatorial no quintal do céu. Vamos alocar a família Trindade. Que hoje em dia. Promovendo esse super Réveillon aí, meu irmão. Só eu que posso beijar. Agora, Everton. O teu corpo é como um pedaço do céu. Tem músicas que faz o cara beber a força, meu irmão. Vou te contar. Tô te esperando já faz tempo, tipo assim, a vida inteira. Olha você que trouxe a primeira dama pra dar uma forma. Faz o seguinte, pensamento, oferece pra ela essa música agora, vai. Você e ela agora. E quando meu olhar. E se você ama o seu amor, dá um beijo nela agora, isso. Aquele selinho, aquele selinho. Isso, meu irmão. E naquele segundo achei que o mundo até parou. Agora fala, meu amor, escuta aí o que o Valdo vai falar pra você agora, vai. Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso quase que acabou comigo. Me acertou em cheio esse tal cupido. O amor nasceu em mim. Só busca as, vai! Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei até que me achei perdido. Agora. Meu padrinho pelado, que o nome. Onde você tá, pelado? Minha mamona. Encontrei até que sim. Fica aqui do meu lado, aqui do meu lado. Quando você chegou, eu perdi o sentido. Sorriso quase que acabou. Esse pelado tem história. Me acertou em cheio esse tal cupido. O amor nasceu em... O Rafael do Chapadão, Miquinho, Paulinho Segurança. Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei até que me achei perdido. Agora finalmente tudo faz sentido. Vocês! Te encontrei até que... E as melhores! Vai! Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô... Tem gente que chora quando escuta essa música aqui, meu. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que você sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Pode beber, pode cantar agora. Querendo algo mais. Seu! Você fica milu e milu, milu de. O Adelson canta, vai. E eu fico nu, fico nu, vai caindo. Você fica. O Elber no apoio aqui, ó. E eu fico nu, vai caindo. E a música mais tocada em Guarajubal e toda a região, ó. Essa não pode faltar no CD de hoje. De jeito nenhum. Fala. Fala que você sente saudade. Que até hoje nenhum homem conseguiu fazer me esquecer. Tá que nem eu. Tá que nem eu. Fala que até mudou de cidade. Que o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá pra conter. Então, Guarajubal. Então a gente se reencontrou naquela. Onde? Onde o Vanguard tocou a nossa linda. O Matheus Nascimento, proprietário das empresas MM. E o seu gerente Marcelo Costa veio pro Vanguard também. Pra você. Foi onde, família? Fala pra mim, fala. Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Amigo Nenê da oficina, Nenê Mecânica. História de Mecânica K. Agora. E o pelado de tsunami. É, pela vida inteira. Maestro! DJ Valdo Alves tocou. Tocando pra você! Você voltou de vez pra cuidar do. Meu pequeno mestre, Fabinho. Toca aí, DJ. E o Val Pressão. No treme tudo. Alô, palha mais pobre. Pode ser. O nosso amor. DJ Elias Batidão. Lei da Kelly. Se transformam. O som que é uma loucura chegou mais uma vez em Marapani. Talvez você nem lembra mais de mim, ou quem sabe não queira lembrar. É só que até hoje eu não me esqueci. Já já tem pressão. Tanto quando a gente o é de considerado e o tosse de garçom. E de tudo que a gente passou. Esse CD aqui vai ficar mais do que especial em Luizinho, pra gente curtir mais uma vez. É. Você está tocando a nossa canção. E o nego bandoleiro canta assim. Vamos dançar. Mas de tudo aqui é. Os passos também de Arapinjão, o Rodrigo. Ele e o Andrezinho. Tá no Vanguard. Que a gente vai se tocar. O meu padrinho Kennedy do Padre Trimitudo e Castanhão. O Andy toca assim e bebe muito. Bora, Kennedy! Onde está o meu amor? Que eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Puxa ela, Juscelino, vai. E pedir ao Senhor na forra que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Se Deus puder, vai trazer você. Uou, filha do dia, se liga, Juan. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sou lá no Carlos Bar, quando toca desse jeito, vou te contar, meu amor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor. Não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor. Eu te dou minha vida. Corre no bar, pega o teu pacote de cerveja. És feita pra mim. Porque o Vanguard tá uma loucura hoje. A luz da... Considerado da status. Forte. Tu sabe que é nós. Olha pra mim. Foro prestação. Você também não sofreu. A Luciana vai curtindo um pouco diferente hoje também, né? Naquela noite. Porque o Vanguard vai tocando de tudo. Alô, Kiki, você. Eu senti. Você e ela, Kiki. Sabe como é? Foi tão ruim. Eu também chorei. Quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz amor. Que não vai mais terminar. Foi! Foi tão ruim. Sando taxista! Olha pra mim! Para o meu taxista do amor! Diz amor, que não vai mais terminar. Ah, ah, ah. Edson Gustelina, convidar todo mundo que o nosso Réveillon na região vai ser em Vista Alegre do Pará devido. O Vanguard está tocando um Réveillon em outro município, dia 28 e 29 de dezembro. Arena Chaves é o palco do espetáculo. Pega tua família e bora pra Vista Alegre. O pé Réveillon do Caju Tuba, 28 e 29 de dezembro. Vanguard chega! O dia amanheceu, o sol já raiou. E eu estou a esperar. Pra quem vem de Marudá. O meu amor que foi embora. E me deixou. Como é que tá o teu coração, Raul da produção? Fala pra mim, vai. Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Há uma cerveja aqui agora, meu irmão. Muito menos entender. Aquela viagem assim, ó. Por que razão foi embora e me deixou. Lá na Praia do Leme. Meu amor. Vocês. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Detalhe que tá tudo ao vivo, viu? Conte, por favor. É, Paulinho. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Olha o nego bandoleiro chegando por aqui, meu motorista particular. A saudade que eu sinto é grande. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você, amor. Volta! Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Velhos tempos de Vista Alegre, tempo do Júnior Chaves, isso aqui, meu. E te amanhecia lá, meu irmão. Eu quero estar contigo, minha querida. Um abraço aqui, Bibaça. O Jane. Você, o Tico. O Adelson Pão do Frango. Vamos curtir mais um CD do Vanguard, Adelson. Meu coração. Olha o Rafa Cola, tá de patrão hoje, né? O gerente. Você, ao lado do empresário Juan Figa do Diabo. Chamo, chamo, chamo, chamo. É cunhado aí, é? É. O o trem todo Vanguard, é o trem todo Vanguard. Ele é o som que a galera esperou.